Quando a gente perde um verdadeiro amor, reúne e guarda tudo aquilo que restou no baú das lembranças. Fotos, livros, cartas e notícias lidas nos jornais de um grande amor vivido entre dois mortais. E aí se ama a distância, como eu vou viver então agora, se meu pobre coração recorda momentos vividos, ciúmes sentidos por você. Se ama a distância.